agora eu vou me defendendo da dor tão cruel desta saudade que por infelicidade meu pobre peito invade. Batuque é um privilégio, ninguém aprende samba no colégio. Sambar é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia dentro da melodia. Por isso agora, lá na penha eu vou mandar minha morena pra cantar com satisfação e com harmonia esta triste melodia que é meu samba. Enfeite-o de oração, o samba na realidade não vem do morro nem lá da cidade. E quem suportar uma paixão sentirá que o samba então nasce no coração.